Ninguém pode ser considerado vivo, comendo sobras de lixeiras, erguendo mãos pra pedir esmolas, fumando crack, perdendo a saúde e puxando carroças de papelão. Não existe vida em DP, CDPs, viaturas, reformatórios, presídios e tribunais. Não existe vida nos subempregos com salários de fome, nas casas devastadas pelo lícito alcoolismo, nas mulheres reféns do machismo e da violência doméstica. Não existe vida nas esquinas e puteiros que estupram as crianças invisíveis do Brasil. Não existe vida nos bolsões de miséria que fazem armas serem atrativas para os meninos e meninas que antes dos 25 estarão em caixões lacrados. Quem vive de luto já está enterrado com o ente querido que se foi. Quem viu o filho desaparecer depois do enquadro da polícia perdeu qualquer razão para viver. Quem é um número de matrícula prisional não passa de uma alma que vaga pelo cárcere de presídio em presídio. Morremos quando rimos do menor que aparece na internet sendo torturado em supermercados, quando aceitamos as versões oficiais que alegam que o excluído executado pela PM atirou primeiro, quando aceitamos os laudos manipulados que apontam que as balas que mataram a criança negra saíram do armamento do tráfico. Morremos quando votamos nos que afirmam que a pacificação do país passa pela aniquilação dos menos favorecidos. Se não fôssemos corpos vazios, equilibrados por sistemas esqueléticos, não teríamos opiniões formadas pelos que monopolizam os meios de comunicação. Se não fôssemos apenas sistemas respiratórios aspirando pólvora, tiraríamos do poder os tiranos que aprovam decretos que acabam em helicópteros brincando de tiro-alvo em comunidades carentes. Aí, opressor, eu sei que você comprou com a sua riqueza suja o direito da existência. Eu sei que você conhece a estrita legalidade, conhece o respeito à integridade física, psíquica e moral. Tem o privilégio de pensar de forma independente, sem coação televisiva e educacional. Eu sei que você sabe que o Código Penal e o martelo do juiz jamais te alcançarão. E é por essas e outras, arrombado, que quanto mais retalha o nosso direito a uma vida digna, mais põe seu coração podre na mira de uma Sig Sauer. Vamos segurar faixas de luto pelas escolas militarizadas, pela liberação das armas. Vamos prestar condolências para a sociedade que aplaude a política do confronto em conjunto com a política do nepotismo, do fake news, do judiciário partidário, do roubo de presidências. Irmão de guerra, sinto muito em te informar que quem não tem um padrão de vida estabelecido na Constituição Federal já está em estado avançado de putrefação. Quem tem a probabilidade de uma morte violenta por sua condição financeira e cor de pele já sobrevive dentro de um túmulo. A coroa de flor é só um detalhe para nós que caminhamos sem vida na escuridão da indigência. Viver é ter a opção de crescer profissionalmente, intelectualmente, de não ser metralhado pela polícia, de não ser torturado num sistema prisional puramente vingativo. Enquanto não pudermos impedir o genocídio, o racismo, a alienação, o aprisionamento em massa, a pobreza extrema e a anulação social, não passaremos de cadáveres que respiram. Meus pêsames para todos nós que vegetamos no necrotério dos vivos.